Enquanto eu já estava condenado, fui. A minha morte era eterna. O Senhor desfez. O Senhor desfez. Quem poderia o Deus que deu o nome às estrelas me ama? Quem poderia imaginar que o Criador daria o próprio Filho pra me fazer filho? O teu amor meu nome.